pessoa, Sil aqui, começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje para a gente falar um pouquinho sobre o cinema de horror brasileiro na última década. E hoje, mais uma vez, temos um convidado muitíssimo especial. Mas primeiro vou dar oi para os meus coleguinhas aqui do Boca. Boa noite, Felipe. Olá, Sil! Olá, Infernaltas! Eu acho que não precisa nem dizer que esse é um dos programas que nós mais gostamos de fazer, porque nós somos apaixonados pelo cinema nacional. Claro, gostamos do cinema americano, europeu, japonês, mas temos essa queda especial pelo cinema nacional. E tem muita coisa legal, né? Vocês sabem, sendo produzida aqui no Brasil nos últimos 10 anos, 15 anos. Então hoje vai ser o programa. Assim, nota 10. Muito bom, vamos falar dos nossos queridinhos. E boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, Infernaltas. Boa noite, não, né? Não sei que horas que vocês vão estar escutando, mas enfim. Mas hoje, como o Felipe disse, é um programa que a gente adora falar. Então, hoje vai ser bem legal e temos um convidado bem legal. Bom. Sem mais delongas, então vamos apresentá-lo, né? Estamos aqui hoje com crítico de cinema mais fofo deste país. Bem-vindo, Felipe Pitanga. Gente, obrigado, adorei o fofo. Queria que ele Felipe. fosse presencial para a gente poder apertar as bochechas uns dos outros. Ai, seria ótimo. Quem sabe um pouquinho mais para frente, né? Vamos esperar tudo isso passar e a gente te chama para fazer presencial. Vai ser maravilhoso. Felipe, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você. Em primeiro lugar, eu amo cinema desde sempre na minha vida, né? Então não conseguia enxergar absolutamente nada que não fosse trabalhar com isso. E com a graça de Deus consegui juntar tudo que as minhas formações para poder levar isso, né? Eu tenho essas duas ocupações profissionais, eu sou advogado e também, né, atuo na área do jornalismo, em comunicação, e essas duas especializações me levaram à crítica de cinema e, academicamente, todas as especializações foram indo mesmo para o cinema. Eu hoje tenho a sorte de trabalhar em ambos os setores, ambas as áreas da minha formação acadêmica, no cinema, como crítico, como curador. Eu sou curador de alguns festivais, eu sou um dos organizadores do Cine Fantasy, que a partir da 12ª edição eu assino como um dos diretores. Então eu fico muito feliz e agradeço aos fundadores, Eduardo Santana e Mônica Trigo. E na nossa 12ª edição, que vai ser em setembro, se eu puder fazer um ligeiro jabá, vai ser a À primeira vontade. vez que o festival, e que um festival desse porte e do cinema de gênero, vai ter todas as curadorias e todos os corpos de júri compostos por mulheres. Unicamente por mulheres. Mulheres cis, trans, toda a gama de olhares plurais, mas apenas por mulheres. Então, é uma primeira vez. São 13 mostras com uma capacidade de centenas de filmes. E muito legal poder ver o resultado desse trabalho que já está acontecendo para preparar para setembro. E é uma atitude que eu acho que muitos festivais deveriam ter em relação, mais do que apenas equalizar, né, uma questão paritária, fazer um manifesto mesmo, uma declaração de o quanto o cinema de terror, o cinema de gênero, o cinema em geral é representativo e que não temos por muito tempo na história números equiparados. Então, fazer um manifesto como esse é uma mínima, mínima, não é nem reparação histórica, justiça, para que a gente possa dizer sim, olha quantas mulheres tem no meio, especializadas inclusive em cinema fantástico, e se o deixo já, desde agora, o convite para você ser uma das juradas quando chegar a edição. Gente! Aê! Fico honrada e aceito, claro. Estamos Gente, muito felizes. obrigada, Filipe. E A gente aqui. meninos, não se preocupem, depois dessa edição, teremos várias edições com. Vamos voltar a ser mistos, mas eu acho que essa declaração é muito importante. Não se sintam excluídos de forma nenhuma, mas se é muito importante a declaração ser feita, né? Então, vai ser uma honra Sim. te ter. Muito obrigada. A gente aqui, nós todos somos muito fãs do Cine Fantas e adoramos Edu, Mônica, já passaram por aqui, inclusive, né? E o Cine Fantas sempre coloca, levanta essas bandeiras de representatividade, de inclusão, então eles são sempre muito pioneiros nesse sentido. E foi bem legal saber quando eles anunciaram essa questão de só terem mulheres nessa edição. Achei muito, muito bacana mesmo. Bem importante, com certeza. Então, mais uma razão para a gente estar super orgulhoso de ter você junto com a gente. Muito obrigada. Olha, gente, pessoal, agradecer aí ao Filipe, mandar um abraço para Edu e para Mônica, que são dois queridos, assim. E parabéns, Sil. Nossa, fiquei muito feliz com a notícia agora aqui. É isso aí, Sil. Vamos lá. E parabéns. E parabéns ao festival também. Né? E também sim, aproveitar, claro, e mandar um forte abraço para o Eduardo e a Mônica. Coincidentemente, falei hoje mais cedo com o Eduardo. E, enfim, é uma dupla, né, que nós adoramos ter aqui no podcast, no It's Alive. Enfim, no bate-papo, em tudo. Somos fãs aí do Eduardo e da Mônica. Ah, eles são ótimos. Não vejo a hora do Cine Fantasy voltar a ser presencial também, gente. Ah, eu quero tanto poder abraçá-los tudo presencialmente de novo, gente. Por favor. Bom, mas vamos então entrar no nosso assunto de hoje, né? Eu nem vou me alongar muito na introdução, porque a gente tem muito o que falar aqui. E, na verdade, eu queria voltar, vou trapacear e vou voltar um pouquinho além da última década, né? Eu queria voltar, na verdade, 13 anos atrás. Estou certa na matemática? Não importa, só dizer 13 eu já achei maravilhoso. É, então. 13 é um ótimo número. Eu queria voltar para 2008, porque foi o ano em que foi lançado o Encarnação do Demônio, do José Mujica Marins, né? José do Caixão. E foi quando o Rodrigo Aragão lançou o Mangue Negro também. E eu queria saber de vocês se vocês acham que esse foi um ponto de virada, assim, para o gênero do horror no cinema brasileiro. Bom, eu acho que sim. Já tinham algumas produções sendo realizadas ali, mas eu acho que o Encarnação do Demônio ali fez o olhar, né, do cinema voltar um pouquinho para o horror. E o Rodrigo, né, Aragão, que é um querido também daqui, a gente adora ele, fez um filme lindo, que é o Mangue Negro, totalmente independente, totalmente maravilhoso, assim, muito bom. Então, é isso, assim. Só para deixar claro que eu não quero dizer que o horror começou em 2008 aqui, né? A gente teve muita coisa antes, bem antes, inclusive. Mas só talvez porque eu percebo o lançamento desses dois filmes assim no mesmo ano como algo bem importante, sabe? Então, eu acho esse ano de 2008 muito legal, muito emblemático, porque foram dois filmes que eu lembro de ter assistido e de como eu fiquei orgulhoso de claro, como você falou, Sil, existiam outros filmes antes, claro, mas eu fiquei impactado quando vi esses filmes, eu levei amigos, eu fui ver mais de uma vez. Porque esses filmes se mostraram extremamente bem feitos e bem produzidos e com uma história interessante. Então, eu acho que não é à toa voltar para esse ano de 2008. Ok, existiram obras anteriores? Sim, claro que sim. Mas eu entendo esse ano, talvez, como aquele ponto de que nós, assim, de maneira geral, opa, olha só que filme bem feito, bem produzido. E eu fui assistir o Encarnação no cinema, um cinema aqui local, lotado a sala, assim, eu acho que 90% da sala ocupada. E eu fiquei muito feliz de ver, poxa, um filme nacional, um filme do Zé do Caixão, que, sabe, todo mundo meio que, assim, algumas pessoas não levavam muito a sério. Eu acho muito interessante começar aí com esses dois filmes em 2008, talvez com esse ponto assim de, olha, a partir de agora vamos seguir agora em uma produção quase contínua, que eu acho que foi o que aconteceu meio que após 2008. Sim. Filipe, o que você acha? Por coincidência ou não, eu escrevi sobre isso recentemente. Porque vocês sabem, o livro O Melhor do Terror dos Anos 80, que foi organizado pelo Euler Felix, né, Sim. pela Capirô Jéssica, né, a Jéssica Reinaldi e o Rodolfo Stanck. Sim. Sim. Eles agora estão organizando o segundo livro, o melhor dos anos 90, e eles me convidaram para escrever um pós-fácil. E o livro está maravilhoso, incrível, já posso adiantar isso. Mas a gente, infelizmente, no, na década de 90, entre aspas, né, claro que a gente pode fazer uma interpretação expansiva, tentando ver em alguns filmes a linguagem do terror, mas mais como uma ferramenta do que como uma declaração de gênero do filme como um todo, a gente não teve filme de terror brasileiro na década de 90. E tem um nome para isso, né? Que foi o fim da Embrafilme, pelo Collor, pelo governo Collor. Então a gente não teve financiamento. Tudo bem, o cinema de terror sempre foi contra-hegemônico, de guerrilha, de resistência, muita gente fazendo sem nenhum investimento público. Mas até mesmo se vocês procurarem na obra do Zero Caixão, só tem uma obra creditada aí na década de 90, oficialmente, apesar dele ter colaborado com outros trabalhos, e nem como filme é creditado como uma obra em vídeo. Então, assim, essa virada de 90 para 2000, ela é muito importante. Porque, por exemplo, a década de 90 ela pode não ter tido filmes de terror, mas ela teve, dentro do cinema fantástico em geral, e alguns elementos de terror, vários pequenos pontos. Um deles que a gente pode dar, por exemplo, e aí a gente entra nesse paradigma, é o da Ana Moylaert como roteirista do Castelo Rá-Tim-Bum. Que, apesar de ser uma produção infanto-juvenil, a gente sempre brincou e a gente sempre gostou de vários elementos que tem ali, que parece a Família Monstro, que parece vir de um lugar de ferramentas linguísticas, visuais do cinema de terror. Mesmo que seja mais cândido do que assustador. E isso vai levar... A década de 90 ela é bem importante em termos de descentralização norte-americana. Ela vai reverberar no mundo para o Brasil. Porque na década de 90 a gente tem grandes representantes latino-americanos, por exemplo, no cinema estrangeiro, até mesmo importados pelos Estados Unidos. A gente vai ter o Alejandro Amenábar, importante... Amenábar, né? Depende do sotaque que a gente quer dar. Que é o chileno, né? Excelente diretor. A gente vai ter o peruano Luiz Loza, por exemplo, que dirigiu Anaconda. A gente vai ter o cubano Eduardo Sanches, que também é importante porque ele vai estar ali na produção, por exemplo, de Como a Bruxa de Blair, o Guilherme Del Toro, que começa as produções dele na década de 90 muito fortemente, o Roberto Rodrigues, que também vai ter um Drink no Inferno ali. Então, a gente vai ter nomes descentralizando essa produção norte-americana que vai levar a uma chamada desse cinema fantástico no resto da América Latina, inclusive no Brasil, que depois vai ligar para outros lugares, né? Se a gente vai ter já ali um norte. E o cinema brasileiro, depois da retomada, que vai, de fato, ganhar força a partir da década de 2000, principalmente com investimentos públicos descentralizados, vai nos dar uma ponta para que a gente volte a investir no cinema de gênero, apesar de ainda não ter necessariamente financiamento público. A gente sabe que o primeiro filme que teve financiamento público do Rodrigo Aragão, né, produzido pela Marina Alarcon, foi a partir do... Foi antes do Cemitério das Almas Perdidas. Mata Negra, que foi isso. O primeiro que teve algum financiamento público. Todos os outros foram independentes. Uhum. Então, isso tem uma importância gigantesca para a gente poder formar. E por isso é importante a gente falar do Rodrigo, é importante a gente falar do Zé poder voltar, o Zé do Caixão poder voltar a fazer cinema, porque a década de 90 esvaziou qualquer tipo de iniciativa. É quase uma falência total para o cinema, quiçá para o cinema independente e o cinema de gênero. Isso não quer dizer que as pessoas não estavam trabalhando, porque nomes que a gente vai ter como norteadores estavam ali. Por exemplo, se a gente pode dizer das mulheres mães ali do cinema também, o meu filme favorito da Ana Moylaert é o Durval Discos. E eu amo o fato do Durval Discos acabar daquela maneira completamente nonsense, com muito da distopia, da loucura e até um pouco do cinema de horror, porque tem assassinato, não quero dar spoiler para quem não viu, né, mas vejam. E é um filme de 2002. É da virada da década, é da retomada, é o primeiro longa da Ana Moylaert para o cinema, porque ela já tinha feito trabalhos para TV, mas ainda não é uma formação que de fato vá nortear um momento. Não posso chamar de movimento porque não é organizado, mas um momento. Mas tá ali. Os curtas-metragens idem, inclusive os do Kleber Mendonça Filho, como o Algodão, de 2002, o Vinil Verde, de 2004. Então a gente vai ter ali o terror muito forte na virada da década por causa da retomada, que vai ditar, né, pequenos incentivos para que aí, de fato, a gente tenha, no final da década, eu acho que é algo a se firmar. Eu acredito, sim, como vocês disseram, que 2008 é um ano de declaração. É um ano de declaração para que esses filmes estivessem sendo feitos. Dois nomes que não só fizeram um, mas fizeram vários. Um do passado e um que vai ditar o nosso futuro, que é o Rodrigo Aragão, do passado, o Zero Caixão. Mas também falando sobre as mulheres. Em 2008 também é o primeiro ano em que a Gabriela Amaral Almeida vai fazer um roteiro para um longa-metragem que não foi para o cinema, foi para a TV, mas ainda assim foi um roteiro para um longa-metragem. Então os nomes estavam ali pululando. E justamente mais um ano de 2008. E outra, também eu acho, diretora paradigmática para a gente dizer que ela fez em 2008 e ela lançou em 2009, é a Sabrina Fidalgo, uma diretora, mulher, negra, que estava estudando em Berlim naquela época e vai fazer vários filmes em intercâmbio cultural, alguns vários em língua alemã, inclusive, ou mista, né, português com alemão, como Black Berlim, que ela vai lançar em 2009, apesar de ter feito em 2008, mais uma vez um ano paradigmático. E é uma das nossas diretoras negras que assume e abraça o cinema de gênero, como, por exemplo, a ficção científica com áreas de horror psicológico, como em Personal Vivator, que vai agregar várias camadas de crítica social com interseccional, né? Com várias questões de gênero, raça e classe. Mas, se a gente olhar para trás, o cinema negro também já estava presente no cinema fantástico de outras formas, mas a gente teria que fazer toda uma interpretação abrangente para, por exemplo, inserir um filme ensaio como Alma no Olho, a partir da questão, né, da perseguição racial, como, por exemplo, uma questão do cinema fantástico, que o Zosimo Bubu, em 10 minutos de filme, vai lá e me atravessa todos os períodos históricos num só espaço. Mas aí é uma interpretação abrangente, né? Aí eu estou expandindo o conceito do cinema fantástico para falar do cinema negro já norteador com afrofuturismo na década de 70. Mas eu diria a Sabrina Fidalgo e a Gabriela Amaral Almeida e a Ana Mulayert como parte desse momentum que levaria ao ano de 2008 e faria uma declaração. E aí, nesse sentido, eu acho que o momento depois viraria um movimento. Maravilhosas, inclusive. Muito bom. Agora, gente, eu queria falar um pouquinho sobre as características do cinema de horror aqui no Brasil. Não sei se seria legal falar em comparação a um cinema mainstream, assim, acho que nem é isso, né? Acho que a gente tem uma... A gente construiu uma identidade bem, bem particular aqui no nosso país, né? Que vocês acham? Eu claro que é muito difícil a gente resumir, não é? Um gênero em um único tipo de filme. E eu acho que o gênero, ele vai se tornar forte e reconhecido justamente quando ele vai ter essas variações. Você pode chamar de subgênero, de ciclo, de movimento, de fase, mas eu não consigo ver, e já faz um bom tempo, o cinema, as produções de terror aqui do Brasil, como ancoradas em um único porto. Não, pelo contrário. Eu acho que você vai ter uma grande variação, ou pelo menos uma variação, não é, com características específicas. E eu acho isso uma coisa brilhante e que talvez deixe essa leitura de como o cinema de gênero, o cinema de terror aqui no Brasil, ele tem se tornado plural. E eu acho que é muito interessante a gente ter a oportunidade de falar sobre isso, até porque, às vezes, isso é até uma crítica para o fã de filmes de terror. Eu falo isso porque, de vez em quando, a gente está conversando com outras pessoas que gostam também desse universo. E, infelizmente, a gente ainda escuta frases do tipo: ai, filme de terror do Brasil, ai, não gosto, ai, é ruim, ah, mas eu gosto daquele filme, sei lá, espanhol ou do leste europeu, o que é legal. Mas aí, quando você começa a dizer, ó, mas você já viu tal filme? Você já viu tal filme? Você já viu tal filme? E você começa a dizer filmes de categorias ou subgêneros diferentes, a pessoa, não, não, não, não. Aí é o que eu sempre digo, galera, veja, você tem todo o direito de não gostar, mas pelo menos assista, sabe? Pelo menos, assim, tente. E eu acho que, é claro, a gente vai aprofundar isso. Eu quero muito ouvir o Filippo sobre essas categorias plurais, Mas eu vejo isso como uma coisa muito boa. Eu vejo isso como, assim, demonstrando talvez a riqueza desse nosso gênero e de como esse gênero hoje ele pode ser diversificado para diferentes públicos. Assim, é mais ou menos a minha opinião sobre talvez tentar pensar nessa ideia de categorização. Eu acho legal, né? Eu também quero muito ouvir o que o Felipe tem a falar, mas eu acho que... Eu acho não, né? O nosso cinema, ele explora muito a nossa cultura, né? Então, se você for pegar ali, seja o Rodrigo Aragão explorando ali a cultura capixaba, do mangue, até mesmo do Cipriano, né? A gente pode destrinchar isso mais aqui. Seja a Gabriela Amaral no Animal Cordial ali com aquela crítica ferrenha ali de classes, de camadas sociais. Então, assim, o nosso cinema, como o Felipe disse, ele tem muitas vertentes. Isso é bem legal. E, né, a gente tem muitas opções, assim. E o legal é essa característica própria nossa, assim. Que os diretores, né, se... Tem muita história aqui para contar. E eu acho que ele é um tipo de cinema, um tipo de produção. E é isso, Ivo. Eu acho que ele é muito a nossa cara, a cara do Brasil. Isso. Claro, o Brasil ele é plural, mas existem algumas questões que elas são, de certa forma, muito comuns, independente da região ou de onde você esteja. Você identifica isso. Então, eu acho que ele fala muito bem a nossa língua, sabe? Eu consigo, como você falou, eu consigo assistir o Animal Cordial e identificar elementos, inclusive elementos que vão além da crítica social, que a gente sabe que existe. Ou um filme como Quando Eu Era Vivo, ou enfim, entre tantos. Eu acho muito rico isso. Sim. Eu sigo o voto dos relatores, eu adorei o que vocês colocaram, eu concordo 100%. E eu vou destrinchar um pouquinho só a questão da crítica social, né? Que, como a gente falou, é muito importante. Mas o que é crítica social, né? Porque, por exemplo, a retomada, ela colocou muitas questões em pauta que podem já ter sido colocadas pelo cinema novo, né? O cinema novo, a estética da fome do Glauber, que muita gente confunde, né? Chama a estética da fome de... Ah, é filmar a pobreza? Não. A pessoa está errada quando ela fala isso. Não tem nada a ver com isso. Estética da fome é você filmar sem os recursos, sem a infraestrutura que não lhe é dada, então você vai filmar com o que você tem de maneira contra-hegemônica, e você não vai repetir, copiar a linguagem daquilo que tem os recursos e que não lhe representa. Então, sim, você vai, ao filmar sem recursos, filmar outras realidades, sim, mas não é, isso não quer dizer ou não pressupõe, vamos dizer assim, né, uma corruptela que na época... Algumas pessoas usaram filmar a pobreza. E na década de 2000, com a retomada, tiveram pessoas que confundiram isso com a questão do subgênero favela movie, né? E eu acho que isso gerou uma noção equivocada do que seriam filmes de crítica social, por exemplo, né? Apesar de que eu acho que vocês é que estavam colocando muito bem. Mas a população, ela teve um senso comum do que é crítica social. Então ela talvez pensasse que o cinema de terror que tinha crítica social... fosse aquele que falava sobre pobreza, greve, fome, desemprego, falta de moradia. E tudo bem também falar sobre essas questões, não tem problema nenhum. Mas crítica social é algo muito mais amplo, é um guarda-chuva. Que, por exemplo, a retomada é muito reconhecida no Brasil como um movimento que foi um momento de muitas cineastas mulheres. Tanto que é dito que a retomada brasileira foi feminina, né? Nós tivemos Carla Camurati, Lúcia Murá, que já dirigia, mas volta a dirigir naquele momento. Adélia Sampaio, que também já dirigia, né, diretora negra, primeira mulher a lançar uma longa-metragem de ficção no circuito comercial brasileiro, volta a dirigir com a retomada. Tata Amaral, Laís Bodansky e tantas outras mulheres que eu não posso só encerrar aqui nessas. Eu estou falando de maneira exemplo, Ana Muilaert, que a gente citou antes. A questão é, com a questão identitária, nós tivemos também um cinema de terror identitário. Que identidade quer dizer muitas coisas, quer dizer representatividade, então nós temos sim um cinema de terror, por exemplo, muito dirigido por mulheres. Isso é uma questão, por exemplo. E o fato de ser dirigido por muitas mulheres, que nós temos muitas representantes femininas no cinema de terror, dá a ele também uma conotação identitária que muda também o objeto, que é evidente. olhares plurais vão olhar objetos plurais. Por exemplo, existe uma denominação que eu não gosto, eu inclusive sou contrário a ela, mas existe essa denominação, de que ali naquele primeiro momento, as várias mulheres diretoras do cinema de terror geraram um subgênero que seria o noir doméstico. Eu não sei se vocês gostam dessa expressão, se vocês não gostam dessa expressão, eu sou um pouco contrário a ela, apesar de compreender o que eles queriam declarar com essa expressão, porque o cinema dirigido pelas mulheres volta para o lar, né, volta para filmes de apartamento entre quatro paredes e coloca um sobrenatural na rotina. Algo que geralmente era negada a responsabilidade do homem, né, como se o homem não tivesse que ter responsabilidade do lar, com a família, com as crianças, licença paternidade para cuidar do bebê. O homem não tem essas responsabilidades, né? Óbvio que tem. Mas então, esse olhar do terror volta para casa, volta para as responsabilidades profissionais, inclusive da mulher que também é mãe, que cuida da família e já fazia e se virava tridimensionalmente, muito antes do homem perceber que ele também tinha essa responsabilidade, né? E sempre teve, na verdade. E aí esse noir doméstico, de fato, tem características em que o sobrenatural ele vai acontecer como um transbordamento dos tensionamentos da casa que não dava mais conta ser segurado ali. E acabava transbordando para questões que estavam na metafísica, né? Seja o trabalhar cansa, que vai, não quero dar spoiler, né? Mas vai botar atrás da parede essa força sobrenatural que vai influenciar essa maledicência que vai começar a amaldiçoar a vida daquelas personagens. Os curtas-metragens também, né, como um ramo que vai colocar na circulação sanguínea a natureza invadindo, né, criando vida, criando galhos de dentro do corpo, de dentro do sangue, virando planta, virando natureza, virando terra, para reocupar o espaço que o ser humano deu ruim, volta aí. Então tem muitas questões que a representatividade trouxe, e não só questões de classe, questões de raça. Então nós vamos, por exemplo, ter questões religiosas, que vão invadir o cinema de terror, mais do que nunca, porque já havia, também não é negar que o Zé do Caixão, que Ivan Cardoso, já não trabalhassem questões como essas. Que filmes de ficção científica que tinham ali um quê de horror psicológico, como Brasil anos 2000, então assim, nós já tínhamos no cinema novo um flerte, o Bandido da Luz Vermelha, que também brinca de várias coisas, mas na retomada brasileira, a partir da década de 2000, como vocês bem puseram, e dali para frente, isso vai assumir questões dentro da nossa vivência folclórica, cultural, regional, territorial. E aí sim, nossos territórios, que não são só físicos, vão ganhar características próprias dentro do cinema de gênero. E que vai despertar outras inúmeras questões identitárias, como o cinema de terror do Nordeste, descentralizado, no Norte, no Espírito Santo, que é um estado geralmente sem os investimentos que o restante da região Sudeste tem. E isso eu acho muito importante. A gente vê que o Rodrigo Aragão tá brincando de cinema hegemônico. Tem ali filme de zumbi, tem ali filme de bruxaria, tem ali filme de demônio. Os gêneros são universais. Mas ao mesmo tempo é nosso. Ao mesmo tempo é o local. Então não adianta dizer, por exemplo, que nosso cinema não tem uma representatividade muito forte só porque, ah, é filme de zumbi. Ah, é. Poderia ser em qualquer lugar do mundo. Não, não poderia. Mangue Negro só poderia ser aqui. Eu tava pensando exatamente isso, porque é isso, né? O Rodrigo Aragão cresceu ali perto de uma... Cresceu numa aldeia de pescadores, né? Ali em Guarapari. Então ele tá vendo o que acontece com os manguezais ali em volta e ele transformou aquilo num filme de zumbis. Então é isso, né? Ele trouxe o que tava ao redor dele ali. Trouxe novamente críticas sobre essa questão ambiental nos filmes seguintes dele. Ele também tem essa crítica ao fanatismo religioso que a gente viu, acho que principalmente no Cemitério das Almas Perdidas, né, do passado. Então, sim, com certeza a gente tem algo muito próprio ali, mesmo quando a gente pega os monstros universais por aí. Já entrando, então, um pouquinho, né, no cinema do Rodrigo Aragão, para a gente comentar um pouquinho desde Mangue Negro, né, de 2008, até o Cemitério de 2020. É muito legal ver essa evolução. Acho que todo mundo já estava muito atento desde quando ele começou, né? Então foi muito legal ver toda a evolução do Rodrigo ao longo dessa filmografia dele. Sim, a gente vê a cada trabalho dele uma uma evolução em tudo no cinema, uma evolução narrativa, de roteiro, de produção, de direção, de fotografia. A gente vê essas camadas, essas diferenças ali em cada trabalho dele. E assim, que bom que agora ele tem conseguido fazer um filme com o orçamento que lhe é cabido, né? Que os filmes dele merecem, né? Que o Rodrigo, ele tem um trabalho, ele tem uma característica ali que é muito visual também, muito de efeitos ali. E isso exige muito. E eu acho legal assim que ele está conseguindo esse acesso para as produções dele. Então a gente vê o último, né, o cemitério, que é uma coisa linda assim, de estética, de narrativa, de atuações, né? O nosso amigo aí, o Renato, que faz Cipriano, é uma atuação maravilhosa, um vilão assim como há muito tempo não se via. Então, assim, é isso, né? Falando assim, de forma bem geral mesmo, é bem legal. A gente, né, do Boca, a gente está sempre falando aqui, estamos sempre falando do Rodrigo, já trouxemos ele aqui, e é bem legal, como a Sil falou, ver essa evolução dele. Renato Chocaira, inclusive, em lives todas as semanas, falando do Cipriano, tô achando ótimo. Assim, ele tipo, tá super se divertindo, tá muito claro. Assim, ele adorou fazer o Cipriano. Assim, eu fui com aquela expectativa e eu fiz, nossa, tomara que eu não me decepcione. Eu acho muito pouco provável me decepcionar porque eu gostei dos outros filmes, mas eu tô com a expectativa tão alta que às vezes quando a gente fica com a expectativa alta, não atinge aquela expectativa. E eu tava com essa expectativa alta, mas eu lembro que quando o filme acabou, eu tava super, hiper, mega, ultra power, contente, feliz e muito orgulhoso com o que eu tinha acabado de ver. E aí eu tô usando novamente, né, essa maneira de me relacionar com o filme. Ah, um filme que eu fiquei orgulhoso de assistir. Assim como eu falei lá de 2008, quando estávamos no início do programa. Então, eu acho que eu fico muito feliz porque é um cinema que, sim, nós acompanhamos filme a filme. E eu acho que o cemitério foi talvez a celebração máxima disso. Eu só tenho uma frustração, que eu não consegui ver no cinema. Por conta da pandemia, eu não vi no cinema. Inclusive, o próprio Renato choca aí várias vezes, dizia, oh, tem que ver no cinema, tem que ver no cinema. E eu falava, tá, mas como? Tá fechado o cinema, não tem como. Então, acho que a minha única frustração, por isso que eu falei que seria um comentário pessoal, não ter visto no cinema, porque com certeza eu acho que deve ser uma experiência, até pelo Rodrigo ser, como o Ivo falou, essa pessoa muito visual, esse artista visual. Então, eu gostaria de um dia ter a oportunidade de rever no cinema. Entendo total, porque eu fui curador da edição em que ele estreou no Cine Fantasy, e eu moro no Rio, né? Eu não estava em São Paulo, ainda mais por causa da pandemia, nem me deslocaria. E em São Paulo ainda teve a exibição especial no drive-in, totalmente Foi. segura, com a distanciamento dos carros, eu não estava lá. Então, teve uma exibição em tela grande. E eu não tinha. Eu, como curador, vi o filme em tela da minha casa, né? Não é uma tela de cinema, então. Amo a experiência, amei a experiência, amei o filme, mas concordo com você 100%. Teria amado ver na tela grande, com o som da tela grande, de cinema. Teria sido uma experiência ainda maior, teria amado. Mas eu acho que os filmes do Rodrigo, porque ele tem um poder de criação imagético artesanal muito grande, né? Eles funcionam para mim em qualquer tela. Já vi filme dele até em tela de computador, digo. Rever, né? A gente tem que debater, a gente rever filme, então tem que ser rápido. Rever na tela do computador, sem desrespeito nenhum, tá, gente? Os críticos de cinema, todos nós aqui, quando a gente vê filme, a gente vê muitas vezes. Então, não é como se a gente já não tivesse tido muitas experiências com o próprio, tá? Mas aí a gente quer ver rápido e tal, e aí a gente percebe que até numa tela pequena, ele tem muito a dar. Porque o preenchimento dele do quadro, até porque ele se diverte com isso, né? Ele não é só Zé do Caixão. Eu brinquei, né, citando o Ivan Cardoso. Ele também é Ivan Cardoso. Ele gosta da paródia. Você vê em número, pô, a galinha do demônio, o galo do demônio, do final do Mata Negra, gente, muito eu bom. morro de ir com aquele galo. Ele contar essa história é muito legal, assim, que ele falava assim, que ele queria ter feito um filme sério? Totalmente sério, né? E aí ele falou, ah, coloquei aquele galo lá. Legal. Olha, você tem que ouvir essa história com ele contando com a Maíra do lado. Ela dizendo, mas você não disse que com esse filme você queria assim, ganhar prêmios e tudo mais. Ai, vamos nos divertir. Não, vamos nos divertir. Todo mundo quer se divertir. É maravilhoso isso. Eu acho uma das melhores cenas, sabe? Eu acho muito sensacional. E eu tava no júri, eu acho, do Festival de Vitória na época. Tá? Foi lá? Que eu dei o prêmio de contribuição artística pra ele. Acho que foi lá. Então, assim... Porque como não dá o prêmio de contribuição artística pra Galinha do Demo? Jesus. É muito sensacional. Mas o melhor de tudo é que juntos as três coisas, né? O que a gente falou da representatividade, tem um folclore muito regional ali dentro. As histórias que ele cresceu do mangue, história de pescador. Em segundo lugar, tem uma coisa muito... Um ecoterror, como algumas pessoas falam, né? Porque tem uma crítica ali à poluição, ao... aproveitamento canhestro, né, do público pelo território, que, por exemplo, né, vamos falar de Mariana, né, poxa, os maiores desastres ambientais tiveram responsabilidade ou irresponsabilidade de empresas outorgadas pelo poder público. Então, eu acho incrível que, por exemplo, os zumbis de Mangue Negro, eles existem por causa da poluição, por causa do descaso. Muitos dos castigos sobrenaturais que vêm nos filmes dele, para além de terem representatividade folclórica local, para além de terem uma genialidade artística, né, de composição, como a gente falou, artesanal, que ele é muito criativo e faz muito com pouco dinheiro, nossa, tem um conceito ali, tem um tapa na cara com luva de pelica e com porrada também do descaso público, principalmente do meio ambiente e da sociedade, muito forte. Aquela cena, e tipo, eu acho que o Rodrigo, aliás, como um norteador, ele fez todos os passos certos, sabe, para existir no cinema de terror e resistir recontando a história invisibilizada. Ele fazer Fábulas Negras, por exemplo, convidando o Zero Caixão para dirigir um episódio, convidando o Peter Baestorf. Então, acho tão mágico esses nomes estarem no mesmo lugar, sabe? E trabalhando em conjunto, Joel Caetano, tá todo mundo ali, é uma declaração. E tem uma cena em que aquela figura, que seria a figura do poder público, né, na figura daquele... tem vários pecados ali, né? E ali é o pecado da gula representado quando ele senta no vaso sanitário. Eu sempre digo isso pro Rodrigo, que é uma das minhas cenas favoritas de vida. Até porque eu como muito, eu não aparento com a minha silhueta, vocês não sabem como é que é meu colesterol, mas eu como muito. E, assim, gente, vamos ser sinceros, eu cago muito mal. Porque eu como, eu cago o que eu como, né? Então, assim, pô, você quer comer, come. Quer postar? Posta. É de bom tom? Vai cagar legal? Não vai cagar legal. Você não é vegano, né, meu filho? Você quer cagar como? Quer se entupir de Doritos lá? Se prepare para as consequências. Se prepare para as consequências. E eu acho aquela metáfora do vaso sanitário em relação aos privilégios tão sensacional. Aquele vaso regurgitando naquele ser, cagando para fora. Cagando pelos poros, tudo que ele fez de ruim, de errado, que eu me identifico, né? Se eu como errado, eu cago errado. Então, eu acho aquela cena incrível, eu acho uma das melhores críticas ao poder público que existem no cinema brasileiro. O Rodrigo sabe quanto eu sou apaixonado por aquela cena. E, pra mim, é melhor até do que a cena da gula do Seven, do David Fincher. Uhum. Eu amo muito. Então, eu acho que isso representa muito do que eu quero dizer. E eu me identifico, porque eu cago mal, então... Eu posso dizer que eu sinto aquela cena. Eu sempre que eu cago mal, eu penso, olha as consequências dos seus atos. E olha que eu não tenho poder público nenhum. Imagina se eu tivesse, eu teria que prestar atenção, porque eu tô cagando errado. Gosto quando o Rodrigo fala do Fábulas Negras sobre o Mojica, né? Como ele rejuvenesceu uns 15 anos quando ele pisou no set, uhum, assim, para dirigir o Saci. Eu acho que o Fábulas Negras é meu favorito, assim, porque também tem a Loira do Banheiro, que, tipo, morria, uhum, de medo quando era jovenzinha, sabe? É, vamos, então, passar pro Denison Ramalho agora, né, que Lá em 2003 ele fez o curta Amor Só de Mãe, mas trazendo mais para a última década, ele fez o Ninjas em 2010 e O Morto Não Fala, que é um longa, né, em 2019. Bom, eu acho que no cinema dele ele coloca muito as pessoas reais, a periferia, o mundo do crime, né, enfim. São coisas que nos cercam também, mesmo quem não está talvez tão próximo, mas sabe, né, como é o país, como são as nossas periferias. Então, queria falar um pouquinho mais sobre esses dois, o Ninjas e o Morto Não Fala. Nossa, o Ninjas, ele é aquele filme pesado. Sabe? Pesado, assim, a mão, o Denison pesa a mão ali, aquela cena final. E ali é duas coisas ali, né, que ele mete o dedo ali na cara, né, na polícia e na religião. E como você, a gente já falou que essas características, nossa, né, estão ali presentes, como também tá em Morto Não Fala. O Ninjas é um filme que eu gosto muito, assim, e com toda a sua, a mão pesada do Denison ali, na direção ali, que é muito, funciona bem. Tudo ali, aquela violência ali descabida, ela é totalmente justificada dentro da narrativa ali. A gente espera mais trabalhos do Denison, né? O primeiro longa dele veio ali, né, que foi O Morto Não Fala. E a gente espera muito trabalho dele, porque O Amor Só de Mãe, que você já citou, é por muita gente considerado a melhor produção de horror nacional. Muitos críticos, já ouvi muitos críticos falando nisso, que também é um filme que eu acho muito bom, muito, muito legal. Tive a oportunidade de ver no cinema, em uma amostra aqui em Belo Horizonte. E me chocou e eu fiquei maravilhado, né? Porque eu ainda não tinha visto um terror com aquela regionalidade que ele tem do Brasil, assim, né? Tirando os filmes do Zé do Caixão, né, que eu fui tendo acesso ali mais ou menos nos anos 2000, mas ali na atualidade, né? E teve O Morto Não Fala, né? Até que também traz o horror ali para a periferia, ali para aquela questão do necrotério, dos corpos que chegam no necrotério. E a parte de terror, né, de horror, que é muito boa, assim, de criar a narrativa do horror. Uma coisa, eu concordo com tudo que o Ivo falou. Hoje, Ivo, não estamos discordando. Uma coisa que eu adoro no Morto Não Fala, acho a história incrível, acho tudo muito legal no filme. Mas eu adoro aquele necrotério sujo, sabe? Porque eu já trabalhei alguns anos em jornal que tinha uma editoria de polícia, e apesar de eu não era especialista, setorista de polícia, mas quando tinha alguma emergência, fim de semana, quem estava no plantão, que fosse. Então eu já fui. E eu sempre tinha um incômodo muito grande, porque óbvio que eu não tinha acesso direto ao necrotério, daqui, o IML daqui. Mas assim, a gente passava pelo corredor, passava por uma sala, e eu sempre achei um local óbvio, é sujo. E quando eu via qualquer necrotério em cinema, nossa, parecia um necrotério num shopping center, né? Uma coisa assim linda, limpa, bela. E eu acho que quando eu vi O Morto Não Fala, que aquele necrotério, ele me chamou tanta atenção por ser sujo, por ser, sabe, muito, muito vida real, eu imagino. Não sou também o maior conhecedor de necrotérios do mundo, mas ele chamou muito a minha atenção. E eu gosto muito de como o filme, ele lida muito com essa sujeira. Então é um filme que realmente eu também gosto muito. Assim como os outros, O Amor Só de Mãe, O Ninjas, eu gosto de todos. Eu sigo o voto dos relatores. Concordo, Amor Só de Mãe é um dos melhores filmes mesmo, concordo. Só não ocupa o primeiro lugar para mim no coração por causa do Vinil Verde, né? Que eu amo demais, é filme norteador para mim na minha vida. É maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse filme. Olha, eu sou fã número um desse filme. Eu passo ele pros meus alunos de roteiro. Sim, eu digo, ó, não quero nem saber. A gente vai assistir esse filme, porque ele é uma obra-prima. E assim, eu sei que, enfim, não tem nada a ver com a pauta, mas eu vou trazer. Eu assisti pela primeira vez, por acaso, esse filme, quando teve o lançamento dele aqui em Recife. Eu tava no CinePE, que é um festival que tem aqui. E eu fui, mas sabe quando você compra a programação pro dia, mas você nem sabe direito o que vai passar? Era a estreia do Vinil Verde. E aquele curto, ele foi me dando uma angústia tão grande. Nossa. Só que as pessoas na sala, elas riam do curta. E eu dizia, meu Deus, eu tô angustiado com essa mulher. Cada vez que ela volta, eu tô angustiado. Quando ela sai, quando ela volta, meu Deus. E quando essas pessoas estão... Pois é, aquilo ia me causando angústia, e o povo da sala morrendo de rir. Mas você sabe o que é isso? O contraste. O contraste da narração com aquela vozinha, com um absurdo, e parece fotonovela, porque as imagens são os tios colocados em movimento, quase. Isso. Então, assim, o absurdo da própria linguagem causa um desconforto, as pessoas se sentem desconfortadas. E aí não é um riso de achar engraçado, é um riso de constrangimento. Eu entenderia. Mas eu acho bem interessante que elas tenham rido. Foi quase coletivo. E eu morrendo de agonia na sala. Mas, enfim, é um filme que eu tenho o maior carinho. E o outro meu favorito também é o Duplo. Duplo, gente, o que é o Duplo? Ah, esse adoro demais. Pra mim também é uma aula de cinema, de roteiro. E a Sabrina Greve e a Gilda Nomat, né? Que tem muitas parcerias juntas, inclusive no teatro, mas no cinema de gênero também. As duas juntas são incríveis e... Ah, gente, adoro as duas. Sou suspeito pra falar. A Gilda é um amor da minha vida mesmo. Mas eu volto a falar do Morto Não Fala porque eu acho ele um triunfo. Já que vocês focaram mais nos outros dois filmes, eu queria focar rapidinho nele. Gira. Eu tive a honra de fazer parte do júri da Fante Latam, que é a Aliança de Festivais de Cinema Fantástico da América Latina. Foi a primeira edição que deu um prêmio, né? Desde que a Fante Latam foi criada e o Cine Fantasy faz parte dela. A Mônica é a primeira presidenta da Fante Latam na história dessa associação, que eu brinco com ela e com todo mundo, que é a Aliança Ursal, né? É a primeira vez que a gente vê de fato, de modo prático, desde Glauber, uma associação entre os países da América Latina, de alguma maneira ligados ao audiovisual. Então nós temos um poder ursal através da Fante Latam que eu acho que não pode ser desperdiçado, principalmente brincando com o poder do demônio. Felipe, o Morto Não Fala foi indicado pelo nosso festival do Boca do Inferno. Sim, por isso que eu trouxe isso, porque eu queria elogiar o fato de que o filme, eu fui jurado junto com o argentino Hernán Moyano e com a mexicana Sandra Becerril. E, tipo, os filmes eram radicalmente diferentes entre si. E foi muito curioso, porque a gente deu o prêmio, né, de melhor ator para o Daniel de Oliveira. Não ator, ele é um dos melhores atores mesmo dessa geração. Até um filme que eu não gosto eticamente, apesar de eu achar interessante a linguagem, eu não gosto eticamente, que é o Aos Teus Olhos, que é um suspense, um thriller. Eu acho o Daniel de Oliveira incrível nele, em termos de interpretação. E eu gostaria de falar para vocês, justamente pela indicação de vocês, que a Sandra Becerril, ela fez um manifesto, uma declaração, por ser mexicana, de o quanto o filme é estimado no México. Por causa da cultura do Dia dos Mortos, o quanto eles têm uma reverência em relação a essa forma de ver a vida e a morte, totalmente diferente, né? E O Morto Não Fala é um sucesso enorme lá. Foi uma das maiores bilheterias lá. E os mexicanos amam o filme. E o fato dela ter uma associação afetiva com um filme tão grande, e eu ser muito fã do filme, fez muito a cabeça do júri. Queria dizer isso pra vocês. Então eu queria agradecer pela indicação, porque valeu muito a pena. Muito o filme ter chegado até lá e sido representado. A gente ficou muito feliz com esse prêmio pela Fante Latam pra ele. Baita filme. E eu acho que ele é uma epítome de tentativas no cinema de terror que estavam vindo antes, que eu acho que o Denison tinha mais capacidade de alcançar, apesar de eu gostar das tentativas, como, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar o Rastro, com a Leandra Leal, que também é em Hospital. Sim. Uma boa dramaturgia, né, de Hospital. o Sob Pressão é uma das melhores produções mundiais em hospital, né, eu acho. Então, o Rastro, eu acho ele uma boa tentativa, apesar de eu ver ali alguns errinhos, mas tá de boa. O Isolados também, que brinca com a questão do diagnóstico mental, né? E foi o último trabalho em longa-metragem lançado no circuito comercial do José Wilker, ele é um médico também no filme. E eu acho que o Morto Não Fala, ele é um epítome, ele é uma cereja do bolo de uma evolução de filmes que lidam com o hospital, com questões patológicas no terror, como esses representantes que eu mencionei. Acho o Morto Não Fala o melhor deles. Uma coisa que eu gosto de destacar no Morto Não Fala é que ele traz muito as questões da masculinidade, né? Uhum. O Estênio, assim, eu fico com dó do Estênio porque eu sou mole, mas ele não é a melhor das pessoas, né? Mas como ele tá o filme inteiro, tipo, a Odete, a esposa dele, eles têm uma relação bosta lá, ela é uma insuportável também. Mas as coisas que ele faz também, tipo, porque ela é muito direta, né? Eu tenho nojo de você. Ela, tipo, fala as coisas muito. Ela joga daquele jeito. E ele faz as coisas, acho que de um jeito talvez um pouco diferente, assim. Ele diminui a forma como ela ganha o dinheiro dela, né? Naquela cena que ela compra o sofá com o dinheiro que ela ganhou com o trabalho dela. E ele vai fazer pouco do que ela faz. Daí depois ele quer se vingar porque ele é o corno que vai ficar falado na vizinhança. Mas o ápice mesmo é quando ele coloca a aliança de casamento no dedo dela morta, né? Porque é aquele negócio, até morta, você é minha propriedade. Então eu achei aquilo muito forte, assim, sabe? Foi uma... Acho que o Denison trabalhou muito bem essas questões, assim. Gostei, uhum. Gostei bastante, de um jeito que me deixou muito... Tipo, foi muito repulsivo, assim, mas foi muito bem colocado. Bom, gente, daí lá em 2015, então, a gente teve um slasher, né? Um slasher brasileiro do Marcos de Brito, O Condado Macabro, que é uma homenagem, né, aos slasher dos anos 80, mais notadamente o Massacre da Serra Elétrica, mas ele também faz referência ao Grindhouse, pela forma como foi filmado ali, a estética, enfim. Queria saber o que vocês acham do Condado. Muito amor pelo Francisco Gaspar nesse filme. Todo. Obrigado. Personagem. Concordo. Que personagem, que atuação, é incrível. Assim, vou deixar para vocês comentarem, mas assim, o de Condado Macabro, né, lógico que é um filme bem legal ali, do Marco de Brito ali, mas eu tenho muitos olhos para o Francisco Gaspar nesse filme, muito amor por ele, muito legal, personagem sensacional. Ah, eu tô com o Ivo, concordo com tudo. Idem. Francisco Gaspar, para mim, é um dos nossos melhores atores que a gente tem na contemporaneidade. E eu acho esse um dos maiores papéis dele, até porque a gente não costuma dar papéis tão grandiosos, tão inspiradores, ainda mais no terror, ainda mais num terror de vísceras, um terror bastante sanguinário, tão denso, tão complexo para um ator interpretar. Porque, tipo, já que ele é um palhaço, né, e muito representativo, por se chamar cangaço, que eu acho, eu ouso até dizer que o Condado Macabro, ele brinca de cordel macabro, porque eu acho que ele é quase uma fábula nefasta, né? Uma coisa assim, tem algo de lúdico no absurdo e no sombrio e no tenebroso que ele representa, mas ao mesmo tempo é tão complexo. E eu ia falar, grandes atores interpretaram alguns grandes papéis de terror, assim, né? O Tim Curry, por exemplo, como Pennywise. Não vou nem botar Rocky Horror Picture Show, mas como Pennywise mesmo. Pô, melhor palhaço da vida, né? Só que não, Francisco Gaspar. Melhor do que o Tim Curry até. Olha! Eu acho que ele é magnânimo ali, eu acho. O que ele faz é sensacional. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a Gabriela Amaral Almeida lá no começo, né? Mas vamos a ela, então. Ela também tem essa questão da crítica social nos filmes dela, né? Então, queria comentar um pouquinho sobre O Animal Cordial, de 2017, e A Sombra do Pai, de 2018. Perfeito. Eu adoro muito o cinema da Gabriela Amaral. Eu... Eu acho incrível o Animal Cordial. Eu fico muito feliz de poder ter visto esse filme no cinema. Eu fico muito feliz de ter entrevistado a Gabriela e ter, né, entendido muito do processo dela de criação desses dois filmes. E, né, como o Filipe acabou de falar, são filmes perfeitos. E eu acho o Animal Cordial ele incrível, de uma metáfora social incrível ali dentro daquele restaurante, como ela conseguiu resumir ali dentro o momento que a gente vivia, o momento sociopolítico que a gente vivia ali em 2016, 2017. É incrível, né? Os dois filmes são muito bons, são muito bonitos. E como narrativa, né? O Animal Cordial, ele é um slasher, gente. Ele é muito visceral, assim, ele é muito... Ah, gente, eu vou deixar para vocês comentarem mais, porque eu me empolgo muito falando do cinema. Cuidado, dela. Cuidado, que os puristas de slasher vão vir atrás de você. Pois é, enfim. Vamos lá. Então, eu sou apaixonado pelo trabalho da Gabriela. E assim, a minha experiência quando eu assisti o Animal Cordial foi de ficar completamente de boca aberta com o que eu estava vendo. Assim, eu tive uma imersão gigantesca naquele filme. Eu acho que aquele restaurante, ele você tem ali inúmeras possibilidades de leitura, mas independente de qualquer estudo acadêmico, você tem ali um excelente filme de terror, um excelente filme de tensão. Ele é um filme tenso do início ao fim, da primeira à última cena. É tensão aquele filme. E eu gosto, eu acho que é um talento muito, muito grande de você conseguir conduzir um filme em pouquíssimos espaços, né? E eu acho que a Gabriela faz isso muito bem. Eu gosto muito da Sombra do Pai também, mas eu acho o Animal Cordial, para mim, a obra-prima. E eu tive a oportunidade de rever recentemente, né, na pandemia, em casa. Eu encontrei ele em alguma plataforma de streaming, eu não sei se foi Netflix, eu não sei onde foi, mas eu revi. E assim, ele não, pra mim ele não perdeu em nada esse clima de tensão, esse clima de angústia, esse clima de terror, e que você consegue tirar tantas camadas dali. Eu adoro aquele filme, eu acho fantástico, o elenco tá fantástico, tudo fantástico. Eu concordo em tudo, sou suspeitíssimo pra falar, muito suspeito pra falar. Eu acho, eu idolatro a Gabi. Amo ela, não só como profissional, mas como pessoa. Acho ela uma das pessoas mais inspiradoras que existe. Como cineasta, eu acho que ela sabe falar sobre a própria língua. Não é todo cineasta que sabe falar sobre a própria linguagem, sabe? Mas ela tem uma autoconsciência de expressão que é inacreditável. Ela sabe o que ela está fazendo com uma visão, com uma transparência gigantesca. E ela sabe colocar isso. Então, realmente, ouvi-la falar do próprio cinema é tão mágico quanto ver o cinema dela. E, tipo, inclusive academicamente eu acho ela brilhante. Eu dou o mestrado dela em aula para os meus alunos. E o mestrado dela é sobre o Stephen King. E você percebe o quanto ela tem uma conexão de sinapses, assim, de coisas que as referências vão se completando como um grande quebra-cabeça. Porque você percebe, de fato, como a linguagem dela funciona. E eu acho o Animal Cordial extremamente bem-sucedido, né? Eu acho, tipo, eu brinco de dizer que a música A Carne, da Elza Soares, foi adaptada para o cinema em O Animal Cordial, né? Nós temos a música da Elza ali. As personagens é incrível. Incrível mesmo. O Irandir Santos, então, nem se fala, né? Da banho. Mas a parceria da Gabi com a Luciana Paz é muito paradigmática, não pode deixar de ser falada, né? Filmes como A Mão que Apaga, o que elas trabalham juntas, é muito sensacional. Eu sou muito suspeito para falar mesmo. E eu fui o mediador dos filmes dela quando eles estrearam no Festival do Rio, em competição, na competição principal, né? Inclusive com ambos produzidos pelo Rodrigo Teixeira. E eu acho que ele tem uma visão muito sensacional. Pô, gente, uma pessoa que produziu, tipo, A Bruxa e o Farol, do Robert Eggers, é o cara que tá produzindo os longas-metragens da nossa Gabi, né? Tipo, eu digo isso engrandecendo o fato de que um olhar tão bom em descobrir esses projetos está conseguindo botar esses filmes no mundo. Porque para mim não deve nada um ao outro. O mundo ter a bruxa e o farol é tão maravilhoso quanto o mundo ter o animal cordial e a sombra do pai, deveria saber até mais. E assim, eu amo a sombra do pai. Como eu disse no início, né, eu sou muito suspeito porque eu amo filme de zumbi. E esse, eu desculpo, isso é meio que um spoiler, né? Porque você não sabe sobre o que é A Sombra do Pai. Você não sabe qual é o tipo de filme, de gênero. E apesar de não ser integralmente apenas sobre isso, porque ele tem mais de uma influência, tem filme de fantasma ali também, tem de assombração, tem de possessão, pode-se dizer, algumas referências estéticas, mas não totais, então não se pode dizer que o filme pende para esse lado. Mas o inacreditável mesmo é ela ter colocado o zumbi social, né? Que é uma coisa meio o Terra dos Mortos, do Romero, que o zumbi finalmente vira o trabalhador, né? Vira o proletariado. Ao invés de uma horda descerebrada, que é só uma força da natureza que atropela, vira uma horda organizada contra o sistema. E é inacreditável que esse operário que está se descaracterizando e se desnaturalizando vire um zumbi, e só quando ele vira um zumbi ele volta a ser o pai dela. Mas é isso, eu amo o fato de ser um filme escondido, né, de zumbi. Bom, e a gente tem também uma produtora que, se não me engano, foi destaque lá na Mostra Macabro no ano passado, e é a Vermelho Profundo, que é uma produtora lá de Campina Grande, interior da Paraíba, né? É, que foi a produtora que nos deu A Noite Amarela, do Ramon Porto Mota, e o Nó do Diabo, que teve direção do Ramon, do Ian Abé, Gabriel Martins e Jesus Tribuzzi. É uma produtora independente, de fora desse eixo Rio-São Paulo, enfim, que concentra muito, né? E eu sei que Felipe tem alguns comentários sobre o Nó do Diabo, é isso, Felipe? Tenho sim. Na verdade, é inclusive até importante destacar que quando trazemos aqui os filmes para falar, não é? Obviamente, não é? Nós tentamos trazer o nosso olhar de crítico, de estudioso ou de fã, mas não necessariamente nos colocamos como dono da razão. Eu fui assistir o Nó do Diabo após alguns elogios e comentários positivos. E eu achei o filme bem produzido, eu achei o filme, a temática do filme eu achei interessante, mas eu comentei com o pessoal do Boca do Inferno, eu sempre mando uns áudios, e apesar desses pontos positivos, eu não entrei no filme, eu não consegui entrar no filme pela proposta. E aí, como ele é um filme assim, mais ou menos recente, 2016, também eu não posso nem trazer tantos, assim, não devo trazer spoilers. Mas basicamente você tem algumas histórias, se eu não me engano, são 4 ou 5, que de alguma maneira elas dialogam. E eu volto a dizer, eu entendi o que se foi feito ali. Eu acho que o filme ele é bem produzido e tudo, mas ele não bateu para mim. Isso obviamente não faz com que o filme seja ruim. Ah, o filme é ruim. Não. Até porque existem filmes ruins, não é? Obviamente não é o caso do Nó do Diabo. Mas foi um filme que realmente eu assisti, talvez daquela expectativa de querendo embarcar, mas eu não consegui embarcar. E aí, às vezes, a gente não embarca num filme, não pelo filme ser ruim, mas às vezes pelo filme... Enfim, às vezes você não tá na mesma conexão do filme. Então, essa foi a minha... Foi talvez um pouco de decepção, porque as pessoas que eu conheço super elogiaram o filme, e aí quando eu fui e fiquei. Não fui. Então, essa foi a minha relação com o Nó do Diabo. Felipe, eu queria saber a sua opinião. Todo filme episódico... irregular. Eu vejo coisas muito boas nele, eu vejo outras que eu não concordo. Ele tem uma questão, né, de base, que é uma questão problemática, mas é uma questão. Eu acho super válido o que eles fizeram, mas eu acho que era crucial mesmo eles terem o Gabito dentro do projeto, né, explicando. Não estou dizendo com isso que o lugar de fala deles não podia fazer esse filme, não é isso. Sempre lembro, né, que o Gart fala, é uma expressão que às vezes é polemizada e etc., mas é compartilhar, é justamente fazer junto, e não, ah, só eu posso fazer sobre isso. E eles fizeram junto, eles convidaram o Gabriel Martins, que é um diretor negro de Contagem, de Minas Gerais, da Filmes de Plástico, um dos nossos maiores fotógrafos também, né, um excelente diretor de fotografia. Ele já estava brincando com o gênero fantástico, a fantasia, o afrofuturismo nos seus filmes, como Rapsódia para um Homem Negro, que é um filme brilhante, que mistura o sonho com a ancestralidade e a realidade. Ele vai lá e ele faz um dos episódios em conjunto com o pessoal. O que eu sinto é que era um projeto, e eu me lembro de ter entrevistado eles quando eles estrearam no Festival de Brasília, e era para ser um seriado, era para ser para TV, era para ser episódios. Acabou que virou um filme, que eles juntaram episódico, acho super válido isso, até preocupar os cinemas mesmo, ainda mais um filme de terror paraibano, que eu também acho uma representatividade muito importante. E tanto que foi, acabou sendo o primeiro longa-metragem do Gabito também. O Gabriel Martins não tinha feito nenhum longa-metragem até então. E aí, tendo um episódio ali, foi o primeiro longa-metragem dele, que ajudou ele, inclusive, nos editais de longa-metragem que ele faria depois. Hoje ele já tem longas-metragens no circuito, como No Coração do Mundo, excelente filme que o Gracie passou, e que tem algumas questões de cinema de gênero bem legais, assim, de experimentação. Os episódios, eu acho que eles são irregulares. Talvez eles tivessem ganhado mais sendo um seriado, ao invés de um filme, que pressupõe que eles estejam em contato, em conexão. E por falar em questões antirracistas, né, de falar sobre um colonialismo, uma colonização escravizadora, é sem delicado. Eu acho o episódio do Gabriel extremamente delicado, inclusive, mas contraditoriamente um dos mais eficientes. Mas é o que tem a cena mais violenta e que eu acho mais agressiva, né? Que é da Máscara de Flandres. Acho isso uma questão muito, muito pesada. Apesar de ter artistas incríveis, eu adoro a Klébia, que tá inclusive em Bacurau, que tá no episódio da Máscara de Flandres. Eu adoro o Fernando Teixeira, que eu acho um dos nossos melhores atores do cinema brasileiro. Ele e Everaldo Ponte costumam, volta e meia, trabalhar juntos. E são dois atores que têm uma troca muito forte, né, uma vivência muito forte. E o Fernando ali tá maravilhoso, como um espírito que atravessa todas as épocas. Ele volta de alguma maneira. Mas eu acho que faltou coesão. Apesar de eu achar o último. Eu gosto do episódio das bruxas. E o último episódio, eu acho que falta algo ali. Apesar de que eu acho que ele tinha um potencial de ser o melhor episódio no longa. Tem Zezé Mota. Tem a Isabel Zua. Tem a Cíntia, tipo. Eu acho um episódio poderosíssimo, mas eu acho falta. E puxar a sardinha, né? Um episódio de zumbi. Mas outro tipo de zumbi, né? Que é o zumbi originário, né? Que vem da questão da espiritualidade. Que é você ressuscitar, botar os espíritos de novo nos corpos, que é o zumbi do voodoo. Que não é o zumbi de, ah, vou comer cérebro. É o zumbi do voodoo. Então, acho muito original, muito interessante, mas mal guiado. Eu concordo com o Filipe, eu acho é isso. Acho que a minha sensação foi justamente essa. Eu fui acompanhando, mas ao mesmo tempo eu achava interessante, mas não conseguia entrar na, assim, ter uma realmente entrar nas histórias. Ou talvez algumas eu gostei mais do que outras, outras eu fiquei, poxa, enfim. Eu vou utilizar aquela expressão. Às vezes você realmente não bate com o filme, ou o filme não bate com você. Foi o caso. Essas produções episódicas, assim, é até normal que seja irregular, né? Relatos Selvagens. Ok, justo. Bem lembrado, Felipe. Inclusive, quero rever. Sempre. Então, senhor, eu acho que o Filipe e o Felipe já falaram bastante aí do Mal do Diabo, aí acho que eu vou pro outro filme deles, que é o Noite Amarela. A sensação que eu tenho é um pouco contrário do que o Felipe falou. Eu vi muita gente torcendo o nariz pro Noite Amarela, e foi um filme que eu saí do cinema, assim, bem, bem. Não vou dizer impactado, mas eu saí com a sensação que eu gosto de sair assim do cinema. Eu É um filme que me deixou muito pensativo, da maneira como ele foi construído, como que ele foi narrado. Ele é um filme que ele assim na ele foi concebido muito ali com o áudio, com a fotografia alinhada à narrativa para dialogar, né, junto. São como se fossem personagens ali. Um filme sobre juventude, sobre perspectiva, sobre perda de identidade, né? O que vão ser daqueles jovens ali depois ali que eles vão se separar, cada um vai para um canto e eles vão desaparecendo no filme assim, de uma maneira bem melancólica. Eu acho ele um filme bem melancólico. E assim, foi um filme que me deixou muito angustiado quando eu vi essa sensação. Acho que no cinema ele funcionou muito bem por essa questão do áudio, que as camadas do áudio são bem trabalhadas, as linhas de áudio ali, elas são bem trabalhadas ali, que elas vão te incomodando, né, nos canais que elas foram gravados. Então, ele é um filme que ele alinha bem uma estética. Eu vi muita gente reclamando das atuações, da questão dos sotaques, assim, mas assim, eu virei e falei, gente, é um filme, né, paraibano, ele tem um sotaque paraibano, né, um filme, né, que traz esse regionalismo forte. Então eu não consegui entender essa justificativa, né, de algumas pessoas para com o filme. Então, assim, é isso. É um filme que eu gosto muito. E eu acho, assim, que quem viu ele, veja ele de novo, dê uma nova oportunidade para ele. E eu acho que vale a pena. Então, vamos passar então para o Marco Dutra e a Juliana Rojas, né? Que têm trabalhos juntos e separados, assim, eu coloquei eles no mesmo tópico, mas eles têm cada um seu trabalho próprio também. Mas eles fizeram juntos o Trabalhar Cansa em 2011, depois o Marco fez o Quando Eu Era Vivo em 2014, e no mesmo ano a Juliana fez o Sinfonia da Necrópole. E em 2018 eles fizeram juntos o As Boas Maneiras, que eu vou dizer que é um filme que eu assisti uma vez só e não pretendo rever, porque se eu ver o trailer eu vou chorar tudo de novo. Mas. Lindo. Eu também amo. Oi? Eu também amo, amo, amo. Os dois filmes, né? Que na verdade metade é um filme e metade é outro. Ai, gente, eu me lembro que os colegas e as colegas na época idolatram a primeira metade, odeio a segunda metade, eu amo as duas. Ah, eu também. Ah, é o meu caso. Amo as duas também. Estamos aqui todos em Amo a primeira. sintonia. Amo a primeira, aguento a segunda. Amo. Mas, antes de falar das boas maneiras, eu preciso falar que dessa lista está um dos melhores filmes da vida, que é o Quando Eu Era Vivo. Eu simplesmente acho esse filme, eu acho esse roteiro fantástico, eu acho essa relação familiar, pai, filho, mãe, irmão, mesmo mãe e irmão estando distantes, eu acho muito, muito interessante. E é um filme que eu acho ele envolvente. Eu gosto muito também da direção de fotografia, que vai tornando aquele apartamento cada vez mais sombrio, direção de arte, a própria fotografia. Eu acho um filme realmente assim assustador. E é um filme que tecnicamente não, sim, não vou dar spoiler, mas que ele não tem nada assim, ele não tem uma o que, por exemplo, talvez parte dos fãs consideraria uma cena grotesca, mas ele tem ali naqueles cômodos, naquelas memórias, algo muito assustador. E eu tenho uma história muito curiosa com esse filme, que eu lembro que quando ele passou aqui no Recife, ele passou num cinema que ficava muito distante e eram uns horários assim muito esquisitos. Era tipo quinta-feira às 3 da tarde. Então assim, a pessoa que trabalha, né, que se dane, né, ela não vai conseguir nunca ver esse filme. E eu, enfim, não assisti. E eu lembro que na época eu tinha um estagiário que era muito fã da Sandy. Assim, ele adorava a Sandy. E ele veio perguntar, você assistiu quando eu era vivo? Aí eu falei, não, não assisti, não sei o quê. Também nem dei muito cartaz. Aí ele fez, olha, pois eu vou trazer um pendrive com um filme, porque a Sandy está maravilhosa no filme, não sei o quê, você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver. Eu sei que ele trouxe o pendrive, ficou me pentelhando, acabou que eu assisti. E eu fiquei impressionado como eu perdi esse filme. Porque se eu podia ter feito algum esquema para ter visto no cinema. E como a Sandy, ela tá bem no filme. Sério, eu lembro que na época eu até dei uma entrevista. Acho que foi 2015, um pouco depois. Estavam pedindo indicações de filmes nacionais. E aí eu falei, quando eu era vivo. E eu, mas é o filme com a Sandy. Eu fiz, mas a Sandy, ela tá muito bem naquele filme. Ela não, ela não atrapalha o filme, pelo contrário. Ela se integra ao filme. Então... se você não gosta da Sandy como cantora, tudo bem, é um direito seu, mas ela de maneira nenhuma destoa dentro do filme. Então eu simplesmente adoro esse filme. Eu tive também a oportunidade de rever recentemente, ou pelo menos nesse período de pandemia, e para mim também continua excelente. Assim, talvez um dos meus top 5 filmes nacionais de terror, de gênero, quando eu era vivo. Digo o voto do relator. Só acrescento. Roteiro da Gabi, né, gente? Ah, sim. Maravilhosa, Gabi. Segundo lugar, concordo com você. Antes de ver o filme, eu torci o nariz pro filme. De graça. De graça, que eu fui um estúpido. E que bom que a gente pode crescer e mudar de ideia, né? E, de fato, morder a língua. É muito bom quando a gente pode fazer isso. Acho até que aumenta a experiência. E eu disse, não tô acreditando. Sandy, sério, no filme? E naquela época, eu me lembro que eu disse, por que o Antônio Fagundes está aí? Eu entendi, o Antônio Fagundes praticamente nunca tinha feito cinema de gênero, ele fez uma outra coisa, é evidente, ele fez o curta-metragem paradigmático do Jorge Furtado Barbosa, né, que tem Viagem no Tempo, mas eu pensei, pô, mas faz tanto tempo, por que o Antônio Fagundes está aí? Ah, Deus é Brasileiro, é cinema fantástico, né? Não é. Tá. Nossa, como é bom morder a língua, né? Filme perfeito. E ainda por cima, Gilda Nomate. Ai, papel da vida, meu Deus. Gilda só isso. Maravilhosa. Só isso. Gilda maravilhosa. Muito bom. Filipe, você que ama As Boas Maneiras, quer falar um pouquinho dele? Olha, eu idolatro As Boas Maneiras, eu acho o filme, assim como Animal Cordial, os dois melhores filmes do cinema de gênero no Brasil de todo esse período, e não à toa, né? Eu acho inclusive muito forte o filme ter ganhado melhor filme no Festival de Locarno, o prêmio de segundo lugar, né? Junto com A Forma da Água. Eu acho muito bonito e paradigmático que o melhor filme tenha sido A Forma da Água, o Leopardo de Ouro, e As Boas Maneiras, o Leopardo de Prata, porque eu acho que são dois filmes... Eu gosto muito da Forma da Água, tá? E eu acho que são dois filmes muito complementares, não em relação a teclarem na mesma tecla, mas eu acho que justamente eles teclam nas teclas diferentes e, portanto, eles existem e coexistem. E eu acho muito também sintomático que A Forma da Água tenha ganhado o Oscar de melhor filme, com reconhecimento do cinema de gênero e homenagens, pô, desde o cinema clássico que o Guilherme Del Toro homenageia ali, e nós não conseguimos fazer isso com As Boas Maneiras, por exemplo, conseguindo fazer que fosse o nosso representante para o Oscar. Acho essas coisas assim tão loucas, sabe? Como é que é dois pesos, duas medidas? Porque o cinema de gênero ainda é mal visto no Brasil, ainda é primo pobre, eu acho isso ridículo. Ridículo. Eu acho o animatronics do filme, né? A robótica daquele bebê, não quero dar spoiler, né? Mas tá aí. Acho um dos melhores papéis da carreira. Da carreira. De ambas, inclusive. Não só da Marjorie Chiano, que realmente está brilhante, mas como da Isabel Zua também. E acho aquela cena... Eu acho tanto o final da primeira metade quanto o final da segunda metade duas das melhores cenas da história do nosso cinema recente. Aquele final da mão, né? Tá no pôster do filme, então quem nunca viu, não quero dar um spoiler assim, mas é o pôster do filme. Aquela mão do filho com aquela mãe, digamos assim, para não dar spoiler. e que tem uma coisa sobre reapropriar as questões identitárias fundadoras da nossa nação, sabe? E que muito foi feito em cima da violência. A gente sabe o quanto a gente tem uma fundação de uma nação em cima da variedade, da diversidade étnico-racial, que foi invisibilizada durante muito tempo. Então, aquela mãe com aquela criança, que é um menino branco, isso é uma mãe negra com um menino branco, e o menino branco é o monstro que está sendo perseguido, e aquela mãe está do lado dele, aquela mulher negra está protegendo ele, com aquela segurada de mão ali. Nossa, eu acho tão potente isso em reocupar o imaginário da nossa história. Não tem palavras para dizer. Eu acho que daria teses e teses de ciências sociais em cima só daquela cena. Lembrei de mais um motivo para eu chorar quando lembro desse filme, que é porque eu fui assisti-lo na Cinemateca. Ai, ai. Ai, Desmantelamento ai. do nosso governo. Desgoverno. Mas é isso. E o menino branco ser a monstruosidade, eu acho muito importante. Muito Demais. importante. É reconhecer a monstruosidade da branquitude e que aquela mulher negra está tentando decolonizar. Isso eu acho de uma. Até porque a Marjorie é a figura do privilégio. A gente, né, o Filippo falou muito bem aí das boas maneiras, assim, não tem nem palavras mais para falar, mas é um filme que eu adoro. Eu concordo com o Filippo, são os dois melhores filmes de horror nacional desse período que a gente está falando, né? O Animal Cordial e As Boas Maneiras. E tudo que o Filippo falou, concordo, e eu adoro as duas partes. Choro só de ver o trailer também. Quero muito que a minha namorada veja esse filme, assim. Ela não gosta muito de horror, mas eu consigo escolher alguns filmes que agradam ela. Eu tenho certeza que ela vai gostar desse. Eu vou chorar de novo quando eu ver com ela. Enfim. Vai sim. Que lindo. Ah, depois conta pra gente. Eu quero saber depois como é que vai ser essa experiência. Pode deixar. Posso só soltar uma pimenta? Diga. Eu odeio o silêncio do céu. Alguém gosta aí? Acho que estamos todos de acordo aqui. Eu não vou dizer que eu odeio assim, mas eu não. Também não amo. Ai, gente, aquela narração na terça parte, quinta parte final, né? Nem que terça parte consegue ser, da Carolina Dickmann, para dizer de repente que a personagem dela tem um ponto de vista e ainda assim o ponto de vista não é realmente dela, quando finalmente mostra a perspectiva dela e ela não contribui em nada com a narrativa, com o ponto de vista que seria dela e também não é dela. Ai, gente, é tudo tão errado ali, meu Deus. É demais, né? E uma narração em off repetitiva que repete o que já está na imagem, não contradiz a imagem, não enriquece, não traz tensionamento. Deleuze está virando no túmulo. Ai, pelo amor de Deus! Ah, eu sinto sua dor, Filipe. Mas bom, gente, eu falei um pouquinho mais cedo, né, sobre a Mostra Macabra que rolou no ano passado. E eu lembro de nos grupos do WhatsApp, assim, de pessoas que estavam acompanhando e tal, todo mundo falando, não, porque tem que assistir As Núpcias de Drácula, que é maravilhoso, que não sei o quê, Matheus Marchetti. E aí eu perdi, né, porque passou, fui falar com o Matheus para pedir para assistir o filme dele. E, bem, é uma adaptação do Drácula do Bram Stoker, né, mas o Matheus é um diretor homossexual e ele leva essa homossexualidade para as produções dele. Então, temos personagens gays no, nas Núpcias de Drácula. É um filme lindo, assim. Tipo, as influências do Argento e do Mario Bava são muito claras ali na trilha sonora, na fotografia. E acho que todo o subtexto queer que tem no livro, né? Ele é trazido para o primeiro plano, assim, no filme dele. Queria saber se vocês assistiram, o que que vocês acharam também. Eu me abstenho, gente. Infelizmente é o único da lista que eu não vi, mas eu sou louco para ver. Algum dia eu quero muito ver. E só para acrescentar, eu acrescento o Canto dos Ossos, do Ceará, né, do Jorge Paulo e Petros de Bairros, que também é um filme de vampiros e também é queer, né, é não binário. Sim. Muito bom. É, o Matheus, ele, na verdade, ele ia colocar o filme, liberar no YouTube mesmo, né? Mas aí ele acabou entrando em outros festivais agora no segundo semestre, mas então acho que daqui uns meses vai estar liberado para todo mundo, Filipe. Aí você pode correr atrás, eu super recomendo. Olha, esse menino é um menino para se prestar atenção. Ele é muito bom, diretor. Eu estou muito curioso para ver o trabalho novo dele, que é o Verão Fantasma, que está em campanha de arrecadação, que vai ser um musical de horror. Né, também com essa temática LGBT, que aí há mais, e trazendo isso, como a Sil falou, para o primeiro plano. E ele é muito talentoso. Eu vi um curta dele, não sei qual festival que foi, que chama o Anjo do Poço, que é muito bom, muito legal. Então é um cara aí para se prestar atenção. É, em 2017 ele fez também o Bosque dos Sonâmbulos, que inclusive estava no YouTube, mas eu acho que foi tirado, porque ele fala, né, que o Núpcias é um longa curto, né, porque ele tem 1h05. Então o Bosque dos Sonâmbulos acaba sendo exibido junto, que é um curta de 20 minutos. E é lindo também, tem essa mesma pegada da fotografia, né, influenciada ali pelo Argento, pelo Vavo, mas é um musical também envolve esse tema vampírico. Eu acho que eu também tô super esperando esse novo trabalho dele. E, bom, acho que nossa última indicação aqui é sobre os longas, né? Vamos falar um pouquinho do School, A Máscara de Anhangá, que é um filme do Capel Furman e do Armando Fonseca, que encerrou a edição 2020 do Fantaspoa e, tipo, derrubou tudo, né? Porque todos os acessos esgotaram, foi sucesso, assim. Então, eu queria ver se vocês assistiram, o que vocês acharam. Eu adoro esse filme. Adoro, gente. Aquela luta do padre contra o demônio. Ah, eu adoro tudo nele. Acho máximo esse filme. Adoro. É, o Capel e o Armando, né, já são bastante conhecidos aí do CineLab. São mestres aí, né, em efeitos especiais. E o filme, ele tem de tudo, né? Explosão, tem um, né, o vilão ali, é um, digamos, talvez um Jason brasileiro, né? Muita gente fez essa comparação. E a gente espera também, né, outros trabalhos deles. Assim, eles estão ali, o Capel, ele está sempre ali por trás, né, de efeitos especiais de alguns filmes, um aqui, um ali. Né, a gente vê o nome do Capel ali. E são os caras que trazem isso também, assim como o Rodrigo Aragão, essa questão que é muito importante no horror, que é dos efeitos, né? Especiais, dos efeitos práticos, né? A maquiagem, os efeitos de explosões, sangue jorrando, é bem legal. É divertido, né, gente? Então, antes da gente passar, a gente vai citar algumas séries, né? Porque além dos longas e curtas, enfim, a gente tem algumas séries produzidas para TV também. Mas antes eu queria ver se vocês têm alguma menção honrosa, alguma coisa que a gente deixou de falar nessa listinha. Felipe? Olha, eu acho que cobrimos bem, não é? Assim, diversas categorias com ótimos filmes. Eu vou trazer um filme que eu gosto muito. Inclusive gosto do trabalho do diretor, que é o, bom, não me zoem, eu nunca consigo falar o nome dele direito, é o nosso querido Peter Weisdorf. Não, eu tenho dificuldade com o sobrenome dele, enfim, já tentei, não consigo. E tem um filme que eu adoro dele, que é o Zombie 2, Chimarrão Zumbi. Eu acho aquele filme muito divertido. E vai ser minha menção honrosa, porque realmente eu acho que a minha palavra dele é isso. É um filme divertido, com sangue, vísceras e, enfim, e sangue, e víscera, e chimarrão, e zumbi, e tudo. Muito bom. É, Ivo, e você? A minha indicação vai para um filme de 2017, chamado Terra e Luz, do René França. Filme totalmente independente. E é o único longa dele. É um filme, um futuro, meio distópico. Tem algumas criaturas, né? São, acho que a gente pode dizer que são vampiros. É, e um homem tentando sobreviver nesse período ali para tentar até mesmo recuperar a... digamos assim que é um survival, né? E ele é um filme bonito, assim. Ele é um filme... É uma grande surpresa, porque ele, assim, ele é de baixíssimo orçamento. É, o René, ele é um professor lá de Goiânia, e, né, de cinema, não sei bem, assim, eu fiz até um curso de roteiro com ele, muito bom, mas ele é um cara bem legal, um filme bem legal, e que tá no streaming, dá pra ver pelo Prime Video. Eu já sei. Pode falar. Posso? Café com Canela, que é um filme que eu ocupo esse imaginário já de um bom tempo. Eu escrevo sobre a Glenda Nicasio e o Ari Rosa, porque apesar dele não ser um filme de terror, e eu já conversei isso intensamente com eles, eu já escrevi mais de uma vez sobre isso, ele é um filme que ele se utiliza muitíssimo de recursos visuais, narrativos, do cinema de terror, para falar sobre o luto. Um luto atroz, né, que é um luto que a gente nunca espera. Quem não viu o filme, veja, para entender, né, essa perda dessa família. E essa mulher que sofre com essa perda, ela vai ficando confinada dentro da própria casa. E as paredes começam a escorrer sangue, as paredes começam a fechar em cima dela, né, ela vai sendo esmagada pela própria casa. Ao mesmo tempo, os orixás, que de início ela não consegue entender a representação dessa voz, ou dessa mística, que na verdade quer salvar ela, começam a transformar a casa dela numa selva, as plantas invadem a casa e etc. E existe boa parte do recheio do filme, são esses códigos que vêm do cinema de terror, que vêm do cinema do absurdo e da fantasia. E tanto é que depois de vários filmes, né, eles já estão no quarto longa-metragem deles, filmes feitos no Recôncavo Baiano, de resistência, de guerrilha, e é um recorde que a dupla tem, né? Ela como uma mulher negra e também as questões LGBTQ, eles dirigem juntos, e eles fazem uma linguagem assumidamente queer, assumidamente LGBTQ, ela como uma diretora lésbica, ele como um diretor gay, eles colocam isso na linguagem do filme, não é só a identidade deles, né? Eles fizeram depois o Ilha, depois o... Ai, gente, esqueci o nome do terceiro agora. E aí eles fizeram o quarto, que foi lançado esse ano, que é o Voltei. E aí eles assumem de vez a linguagem distópica, né? Botando a conversa entre duas irmãs e a terceira morta, que volta, entre aspas, né, dos mortos, para conversar num futuro do Brasil distópico que não tem energia, está totalmente apagado, e as pessoas estão presas dentro de casa. Então, assim, tanto eles assumiram a linguagem do cinema fantástico, do terror, do psicológico, que agora eles assumiram de vez, colocando Voltei dentro dessa narrativa de gênero. E eu acho que tudo foi graças ao Café com Canela. E foram muitas conversas para reconhecer o filme dentro do cinema de gênero, apesar de eles terem inúmeras ferramentas que eles não querem categorizar nem estereotipar, mas que estão ali. E eu acho importante assumir isso, inclusive, para o cinema negro também. E seria meu acréscimo, Café com Canela. Esse ainda não assisti. Esse também não, já quero ver. Tá na Amazon Prime Video. Maravilha. Eu vou deixar uma indicação rapidinha também, que é o filme Entrei em Pânico ao Saber o que Vocês Fizeram na Sexta-feira 13 do Verão Passado, do Felipe Guerra, na versão Redux, que saiu no Fantaspoa desse ano, né? O Felipe já tinha lançado esse filme em 2001, numa versão bem mais longa, assim, E ele relançou o filme agora, 20 anos depois, então é uma versão um pouco mais curta, mas para mim muito nostálgica, assim, porque ele pega todas as referências dos slasher dos anos 90, né, o pânico que tá no coração para sempre. Numa época em que eu até achei que os jovens hoje nem fossem se interessar muito pelo filme, porque não tinha celular, né? As pessoas se ligavam pelo telefone fixo e marcavam encontro na praça, enfim. Mas, para minha surpresa, foi um sucesso também nesse Fantaspoa, inclusive entre um público de uma geração que é posterior à minha, assim. Então, foi muito legal de assistir e eu super recomendo também quando o filme tiver acessível, né? Imagino que o Felipe vai liberar também no YouTube um pouquinho mais pra frente. Então fica a minha recomendação, porque é super divertido. Agora, gente, a gente já tá com bastante tempo aqui, mas eu queria então bem brevemente falar um pouquinho sobre algumas séries. A gente selecionou algumas aqui, nem precisamos falar de todas, enfim. Vamos às nossas favoritas. O Ivo fez uma seleção, na verdade. Então a gente tem séries do gênero horror que foram lançadas nos últimos anos, né? A gente teve Desalma, Supermax, a Bom Dia Verônica, que é Espectros, Reality Z, Boca a Boca, Noturnos e Cidade Invisível, que já foi anunciado que vai ter uma segunda temporada, inclusive. Queria saber de vocês, vocês têm alguma favorita, alguma imperdível assim? Felipe, eu sei que gosta de algumas aqui dessa listinha. Ah, para resumir, assim, aliás, só para dizer que eu lembrei o terceiro filme da Glenda e do Ari, que é o Até o Fim. Desculpa ter esquecido, gente, porque a gente já vinha em outro assunto, não consegui acessar ali na minha sinapse. E dos seriados, eu acho Supermax uma besteira, super desperdiçada. Reality Z é bobo, bobo, mas eu adoro zumbi, né? Então, tem seus bons momentos. E a Carla Ribas, que é uma baita atriz, e ela tá na primeira metade. Mas, quer dizer, a Carla Ribas é uma das únicas personagens que tá nas duas metades, de outras formas. Bem interessante. E o Desalma é lindo, tá na Globoplay. Visualmente ele é um escândalo. Eu acho que ele tem uma barriga ali no meio, mas assim, a Cássia Kiss é uma atriz de mão cheia, né? Aliás, é um seriado que tem Cláudia Abreu, que também é uma excelente atriz, e estava ali sumida, e a Maria Ribeiro. Mas a Cássia Kiss, ela tá dando um show tão grande nessa série que ela engole as outras duas, não só em atuação, mas até a trama. Porque não tinha como não dar a trama para Cássia Kiss, ela tá brilhante como aquela bruxa. Mas eu acho que dessas séries todas, o Noturnos é meio irregular, tem todos os nomes que a gente falou aqui, tem Gabriela Amaral Almeida dirigindo episódio, tem Rodrigo Aragão dirigindo, que aliás é o meu episódio favorito, que é de zumbis, aí que tem Gilda, Nonate, então sou suspeito para falar, mas mais uma vez os zumbis são proletários, então adoro isso, é isso mesmo, tem que comer a carne dos ricos, e tô brincando. E tem, gente, tá crush. Não tô mesmo, não. E o meu crush total, né? O Ícaro, gente. O que é o Ícaro? Eu acho que ele é uma força da natureza. Mas, e o Cidade Invisível tem o amor da minha vida, que é Zé Dumont, e eu acho que ele é uma... E a Alessandra Negrini tá ótima, tá? Quem gosta dela e quem não gosta dela, podem acreditar, ela tá ótima. E eu não vou dizer qual criatura do folclore brasileiro ela é, que é um baita spoiler. Mas tem várias criaturas ali. Tem a Yara, né, que é a sereia. Tem o Curupira, tem o Saci. Tem a Cuca, tem várias figuras. Então, a série é ótima, ela é irregular. Ela não tem representatividade, que é uma das principais coisas que foi atacada nela, né? Não tem personagens, nem personagens, nem artistas indígenas, etc. Sim. O mais representativo que tem ali, de fato, é o Zé Dumont, que descentraliza a produção, que fala do folclore do nosso norte, mas se passa na Lapa, na região sudeste. É inacreditável isso. Não sei de onde eles tiraram essa caraminhola da cabeça deles. Mas eu acho que tem coisas que funcionam visualmente, inclusive, apesar de alguns absurdos. E Zé Dumont é Zé Dumont, né? E foi a primeira produção brasileira, original brasileira, nem 3% tinha conseguido fazer isso, que é um seriado interessante, que conseguiu entrar no top 10 mundial de maior audiência. Mas as melhores séries mesmo daí são Bom Dia, Verônica, que a Ilana e o Rafael Monte, eu acho que eles fizeram uma boa dupla. O Rafael, às vezes, que ele, eu acho que ele pesa a mão um pouco na misoginia. Na misoginia dramatúrgica mesmo, mesmo sendo uma palavra bastante pejorativa, eu acho que ele usa muito a crítica de que os homens são esses violentadores, são as mulheres, são essas vítimas. E, ok, pode ser uma denúncia, mas reiterando, acaba virando uma dramaturgia muito ciclicamente misógina. E eu acho que a Ilana tá aí como uma especialista, né, em criminologia, estudo mesmo dessa questão, para contrabalancear e criar uma boa Verônica com camadas. Ainda assim, eu acho que quem brilha mesmo é a Camila Morgado, que também brilha em O Animal Cordial, e ela é o verdadeiro segredo da série. Que eu não sei o que, que eles vão fazer. Sem querer dar spoiler, a série é estudo de caso. Então, cada temporada vai ser meio que antológica. A Verônica permanece com sua mitologia central, que caguei, pra mim é o que menos importa na série. E o que é genial é o estudo de caso. E a primeira temporada, ela tem início, meio e fim pro estudo de caso da Camila Morgado. Então, não sei o que, que eles vão fazer. Porque ela não é policial. Ela, entre aspas, é o pivô da temporada. Então, quando encerra o caso da Camila Morgado com Eduardo Moscovis, acabou a história dessa temporada. Então, não sei o que eles vão conseguir para a segunda, porque quem dá show é a Camila Morgado. E o Boca a Boca, que tem Juliana Rojas na produção, mas é do Esmir Filho, e eu acho que eles fizeram uma baita obra, linda visualmente, tem Grace Passou, tem o Pacote do Bacurau, né, que eu adoro ele também, e assim, visualmente ela é brilhante, e o... Ai, Jesus, esqueci o nome dele. O ator do Que Horas Ela Volta, o garoto, Michel Joelzas, ele é uma revelação de novo nessa série. Ele engole a série, bota no bolso assim e nos dá de presente. Mesmo tendo uma Grace Passou. O que ele faz, ele... Gente, a gente tá gravando no dia do orgulho, tá? LGBTQ. E ele é o personagem queer da série. Totalmente não binário. Totalmente não binário. E assim, ele é a série. Sinceramente. Concordo com tudo que você falou, Felipe. E melhor direção de arte do audiovisual televisivo na década. Bom, gente, eu só queria, então, para finalizar, lembrar que a gente já falou mais cedo do Cine Fantasy, falamos do Festival Boca do Inferno, né? Então, lembrar que tem festivais do gênero rolando no Brasil e agora, nesse período de pandemia, muitos, todos, né, estão acontecendo online e a gente sempre fala por aqui que... está sendo a oportunidade para quem não consegue se deslocar até os festivais, né? Então, eu mesma nunca tinha acompanhado um Fantaspoa e agora consigo, né, por conta dele ser online. Então, muitos dos filmes que a gente falou aqui são exibidos, já passaram por esses festivais, enfim. Então, sempre sai muita coisa deles. Então, acompanhem, a gente sempre incentiva o pessoal a acompanhar, assistir, a maioria é de graça, então fiquem ligados. O Festival Boca do Inferno está com inscrições abertas até o dia 15 de julho, ele vai acontecer em novembro desse ano, vai ser online, então quem tiver filmes aí para inscrever, eu vou deixar o link no post desse episódio. Então, só para citar, a gente tem o Cine Fantasy, temos o Guaru Fantástico, o Paul, a Rio Fantástico, Fantaspoa, o Morcego e o Crash e muitos mais que estão sempre aparecendo por aí. Então, reforço, acompanhem os festivais nacionais. E para quem sempre pergunta, né, sobre filmes que estão nos streamings, o Ivo fez uma seleçãozinha aqui do que está no Prime e na Netflix, que são, acho que, os mais populares, né? Então, Ivo, quer falar para a gente o que o pessoal consegue encontrar nesses serviços? Sim, alguns dos filmes que a gente até falou por aqui, o Nó do Diabo, A Mata Negra, E outros que a gente não falou também, né? Percepção do Medo ali do Capel, da galera do CineLab, o Astaroth da Laísa, a própria Mata Negra, Terra e Luz, que eu citei, O Diabo Mora Aqui, do Dante, do Gasparini, A Eu gosto Pedra. bem desse filme. Sim, né? Bem legal, eles são muito talentosos. A Pedra da Serpente, do Fernando Sanches, uma ficção científica. Tem a Gilda Filipo. Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós, né? Inspirado na Volta Gente, do Parafuso. Petrus Cariri, gente, ai, coisa Isso. maravilhosa. Os melhores cineastas, diretor de fotografia, tudo da vida. E Então, Sabrina para. Grégio. Sim, então para quem pergunta, né, tá aí, acessível no streaming, no Prime, Netflix tem o Animal Cordial, da Gabriela, que a gente falou, obrigatório para qualquer fã de horror, Sim. né, quem não viu, veja, tá lá, tá disponível, né, Netflix que é o mais popular, tem uns Terminadores do Além, eu não gosto, tá? Eu odeio esse filme. Então, mas está lá. É do gênero de horror. Então, né, citei essa listinha, foi o que eu encontrei no nosso nos streams mais acessíveis de horror nacional. Agora, em outros streams, por exemplo, no Petras, Belas Artes, você vai achar filme do Zé do Caixão, né, até mesmo no Mubi, eu acho que teve uma época que o Mubi teve exibindo. Vai achar coisas mais clássicas do nosso cinema de terror. Mas assim, o que a gente falou aqui de, né, de do período que a gente citou são esses daí. E outros vocês podem ver nos festivais que a gente citou acima, né? Tá cheio de longas, tá cheio de filmes, filmes nacionais, né? A última edição do Cine Fantasy teve bastante filme nacional bacana, até elogiar a curadoria do Filippo. Obrigado. É. Ficou rápido. Então é isso, gente. E só para completar essa fala do Ivo, não é assim, com essas indicações, reforçar um pouco daquilo, pessoal. Vamos assistir o nosso cinema. Se você é fã de qualquer país ou de qualquer tipo de produção, que massa, que lindo, não é para você deixar de ser. Mas vamos valorizar os nossos diretores, roteiristas, atores, atrizes, produtoras, e tem muita coisa boa sendo feita. Às vezes parece que é uma doutrinação, vamos assistir filmes nacionais, mas é porque tem muita coisa boa. Quando tem coisa ruim, a gente fala também, mas tem muita coisa boa. Então, se você gosta de cinema de gênero, se você gosta de cinema de terror e não conhece, pelo menos dê uma chance, vá de coração aberto. As Boas Maneiras tá na Globoplay, tá? Bom, então é isso, gente. Queria primeiro agradecer o Filipe por ter participado dessa gravação, ter topado o nosso convite. Adoramos. Então, Filipe, deixo aberto aí para você fazer suas considerações finais. Nossa, eu que só tenho a agradecer, amei muito, vocês são incríveis, sempre são. E obrigado por me receberem tão carinhosamente. E se eu só puder fazer o jabá, né, eu faço parte do podcast do Cinema em Série, mas como eu agora estou num novo podcast, eu estou sempre fazendo essa divulgação, porque ele é novo, né? Então a gente trata com carinho o bebê. E eu e a Mariane Morizawa estamos à frente do podcast da Reserve Imovision, que é a distribuidora Imovision. Lançou uma plataforma de streaming nova, mais uma plataforma de streaming, né? Tá tudo fechado, tá tudo pandêmico. Então, a Reserve Imovision é uma excelente plataforma de streaming, até porque a Imovision distribui no Brasil, até alguns com exclusividade, filmes de alguns dos maiores diretores europeus ou mundiais, né? Como do Haneke, ao Christian Petzold, ao Kore-eda, a Kawase, Claire Denis. Então, inclusive filmes de terror, né? Como, por exemplo, já ia falar de Boas Maneiras, Desejo e Obsessão, da Claire Denis, que alguns conhecem pelo título Trouble Every Day, que é filme de vampiro fingindo não ser filme de vampiro, eu adoro isso. Que Lindo, lindo. nem eu brinquei com a Gabi com filme de zumbi que não é de zumbi. E tá tudo na Reserva Movision, e o podcast tá no Spotify. É, já estamos na 10ª edição, com a edição do Coreeda, que a gente recebeu a cineasta Júlia Catarini, sempre com convidados especiais. Considerem-se também convidadas, por gentileza, para as próximas edições, tá? Felipe, Sil, Ivo. É, eu infelizmente vou ter que separar vocês. Eu peço desculpas, porque a gente não consegue ter muita gente por causa do formato. A gente vai ter que botar vocês cada um numa edição. Mas se vocês aguentarem a síndrome de alienação parental, a gente vai espalhar vocês nas edições. Sem problema. Então ouçam o Reserve Museu lá no Spotify e as outras plataformas em geral. E tem muita edição maneira, inclusive coisas inusitadas. Na edição do Christian Petzold, a gente recebeu Zé do Mal para comentar o cinema alemão. E sobre a grande atriz Nina Ross, né, que é uma atriz da assinatura do Petzold, é uma das atrizes favoritas do Zé. Muito bom. É, eu deixo o link aqui no post também, para quem quiser ouvir. Eu estava, inclusive, hoje ouvindo o episódio sobre o novo extremismo francês, que também está no meu coração, especialmente Martyrs. E tá bem mais. É um tema que a gente adora. Eu amo esse filme. Amo. Maravilhoso. E ó, esse episódio tá super libidinoso. A gente falou tanta coisa sobre sexo. Você falou de Hellraiser, Felipe. Eu não preciso de mais nada. Bom, então é isso, gente. Obrigada mais uma vez, Felipe. Obrigada, Ivo, Felipe, por mais essa gravação. E só para lembrar os ouvintes, a gente tá com o nosso Padrim, com o nosso PicPay. Todos os links vão estar aqui no post. Quem quiser colaborar, como Falando do Diabo, Boca do Inferno, a gente tem umas recompensas bem bacanas por lá. É, então é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado.